abraço pra você que tá ligado. 107,9, a voz da princesa. Tá sempre ao nosso lado. Aquele abraço pra você. A voz da princesa. Não quero jogar fora o pouco tempo que nos resta. Não quero jogar lenha na fogueira das vaidades. Só tenho uma ficha, uma única certeza: ninguém vai aceitar chamadas a cobrar. Ninguém vai aceitar chamadas a cobrar. Ninguém vai aceitar chamadas a aproveitar antes que seja tarde. Só temos uma escolha, um momento apenas, ou a vida inteira pra se arrepender. Caiu a última ficha, caiu. Vai cair a ponte, nós vamos cair no rio. Águas vão rolar, o tempo vai passar, mas ninguém vai aceitar chamadas a cobrar. Dos ponteiros. Hora certa, hora certa. Meio-dia e dois. Tô feliz, tô mais querendo é me soltar de vez.

cachaça de papo pro ar. Não sei que de saudade doer, uma saudade sem tempo ou lugar, uma saudade querendo, querendo, querendo ir, querendo ficar. Um maleiro, um mesteiro, uma beira de rio, um cavalo no pasto, uma égua no cio, um princípio de noite, um caminho vazio, um maleiro, um mesteiro, uma beira de rio. Batida de remo a passar, um candeeiro de manga comprida, um cheiro bom de peixada no ar. Uma pimenta no prato espremida, outra lambada depois do jantar, uma viola de corda curtida. Informando com a credibilidade que você conhece. Esta é a rádio. Capim FM. Capim FM. 107,9. A voz da princesa. Um dia eu vou estar contigo.

you got me shaking. I need you, baby, I can't get enough. Me ganhou, vai ter que me minha asa. jeito que você gosta. Gabinho FM. Gabinho FM. A voz da princesa. Do jeito que você gosta. O teu pinho, mas a guerra todo dia, dia a dia, não. E tracei a vida inteira pra um som incrível, trabalhos do sol, apoiado em poesia, tecnologia, trabalhos do sol. Pacato cidadão, o pacato da civilização. Pacato cidadão, o pacato da civilização. O pacato cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa, não. Ser menino da utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia, não. E trazer a vida inteira pra no chão incrível, trabalhos do sol, apoiado em poesia, tecnologia, caralhos do sol. Pra que tanta TV, tanto tempo pra perder? Qualquer coisa que se queira saber querer, tudo bem de simpação. De vez em quando é bom misturar o brasileiro com o alemão. Pacato cidadão, o pacato da civilização. O pacato cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa, não. Ser menino da utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia, não. E tracei a vida inteira, plano chão incrível, trabalhos do sol, apoiado em poesia, tecnologia, baralhos do sol. Pra que tanta sujeira nas ruas e nos rios? Qualquer coisa que se suje tem que limpar. Se você não gosta dele, diga logo a verdade, sem perder a cabeça, perder a amizade. Pacato cidadão, pacato da civilização. Pacato cidadão, pacato da civilização. Mas a guerra todo dia, dia a dia, não. E tracei a vida inteira pra um chão incrível, trabalhos do sol, apoiado em poesia, tecnologia, trabalhos do sol. Consertar o rádio e o casamento é, corre a felicidade no asfalto cinzento. Se abolir a escravidão, vou fazer tudo.

WhatsApp da Capim FM 993-10-3224. 993-10-3224. Rádio Capim FM no Facebook. TV Rádio Capim. Entre faz amigos. Capim FM, a voz da princesa. Agora, você ouvinte da Capim FM, também pode nos acompanhar pelo YouTube. Acesse TV Rádio Capim FM e seja nosso telespectador. Essa é mais uma novidade da Capim FM. Você está ouvindo Rádio Comunitária Capim FM 107,9. Estúdios, Rua Projetada Sem Número, Centro de Capim, Paraíba. CEP 58.287. Capim FM, a voz da princesa. Meio-dia e 37. Vem aí mais um programa sucesso. Nossa próxima atração. Começa agora na sua 107,9. Capim Sem Censura. Capim Sem Censura. O seu programa jornalístico com um resumo das principais notícias, um balanço das ocorrências policiais, entrevistas, o cotidiano dos municípios e os bastidores da política. A apresentação, Marcos Gonçalves, falando a linguagem do povo, trazendo as notícias sem maquiagem. Do jeito que ela é. Destaques das principais notícias, agora, no Capim Sem Censura. Boa tarde para você de Capim, boa tarde, Carinthia Mello, boa tarde, amigo ouvinte que tá aí no radinho de pilha agora, tá com o seu rádio na cozinha, na sala, ou seja, onde você estiver nos acompanhando aí, o programa Capim Sem Censura, pela sua Capim FM 107,9, a voz da princesa. Chegamos um pouquinho atrasado, mas estamos aqui para trazer para você a notícia em tempo real e também com muita procedência e, claro, com imparcialidade, que é isso, que é assim que nós trabalhamos aqui na Rádio Capim FM, principalmente no seu programa Capim Sem Censura. Hoje, dia 20 de maio de 2024, numa segunda-feira, e já pedindo a Deus aí que abençoe nossa semana, né, que seja uma semana maravilhosa e, claro, esse meio... meio-dia, né, de dia 20 de maio. Claro que nós estamos aqui para trazer para você o compromisso da informação. Você que está no radinho de pilha, você pode ligar para nós aí pelo 991-249520 e também pelo 993-10-3224. Você pode entrar em contato conosco e aí dizer o que está acontecendo no seu bairro, se tem algum cano estourado, se tem aí algum buraco, alguma coisa do tipo, quer mandar um abraço para alguém, um feliz aniversário, você pode então também estar trazendo essas informações para nós. Claro que nós seremos muito gratos porque os microfones da Capim FM estão a postos para você, amigo ouvinte. Você pode nos ver também pelo YouTube, TV Rádio Capim FM, nosso amigo querido Carlos Charles, né, que sempre coloca o nosso programa na Smart TV, nos acompanhando. Hoje está aí, eu quero mandar um abraço todo especial já para ele, DJ Carlos Charles, hein? Hoje está aí, sempre coloca nossa programação pelo YouTube. No YouTube você pode já também compartilhar nossa programação TV Rádio Capim no YouTube. Você pode nos ver pelo Facebook, TV Rádio Capim, TV Rádio Capim, você coloca agora no Facebook e vai nos vendo também pelo Facebook. Como vocês estão vendo, hoje Marcos Gonçalves não está aqui porque foi tratar da sua saúde, claro. Ele, sabendo o quanto é importante, ele é importante para a nossa bancada, foi cuidar da saúde certíssimo, até porque temos sim que cuidar em primeiro lugar da nossa saúde, o resto vem depois, né? E você pode nos seguir nossa programação pelo Instagram, Rádio Capim FM 107, Rádio Capim FM 107. Lá no Instagram você pode seguir a nossa programação e também dar sua opinião por lá, mandar sua mensagem. Nós traremos aqui com certeza em primeira mão a sua mensagem via Instagram, via Facebook, via YouTube. Hoje, aliás, ontem, né, eu estive acompanhando aí alguns jogos, como por exemplo, acompanhei ontem Red Bull de Capim, Red Bull de Capim e Red Bull Bragantino de Capim e o time do Corinthians, nosso querido Mototáxi Gilvan, a quem eu quero mandar um abraço todo especial para o Mototáxi Gilvan, não só para ele, claro, mas para o Paulo Mototáxi, o Fernando Mototáxi e todos os mototáxis que fazem esse trajeto aí de Olho d'Água, da Miriri, né? Faz esse trajeto para Pindoba, então para todos os bairros aqui, né? Como por exemplo tem o Jordão, tem o loteamento Bela Vista, a Rua da Bica, ou seja, sempre eles fazem esse trajeto para a população de Capim, eles sabem, igual nós sabemos, o quanto eles são importantes para nós, e quero mandar um abraço todo especial. E aí o Gilvan, eu entrei em contato para saber, para falar a verdade, como eu já falei para vocês, não sou ainda, não conheço muita gente em Capim, e aí eu conheci nosso amigo Manito, que junto com o Vicente, pré-candidato a vereador Vicente, ele me passa as informações dos jogos que acontecem. E os jogos já estão aí, vamos dizer, em momentos finais de primeira etapa, né? A primeira fase, que é a fase de classificação, já está chegando a seu fim. E fui acompanhar ontem o jogo do Bragantino, daqui de Capim, obviamente, contra o Corinthians daqui de Capim. Aí foi um jogaço, viu? Primeiro tempo meio morno, né? Primeiro tempo não foi tão emocionante assim. Teve alguns outros lances, muito passe errado. No segundo tempo aí, meu amigo, pegou fogo. Que logo no começo do jogo, o time do Bragantino, aproveitando uma sobra, fez um golaço de cabeça, um cruzamento da direita para a esquerda. Na segunda trave, o jogador, que agora não lembro o nome dele, mas ele fez um belo gol de cabeça, não deu tempo para o goleiro chegar. Aí no segundo tempo, o Jales, o jogador do Corinthians, sofreu uma falta na... E falar nisso, quem é o treinador do Red Bull Bragantino é o Clécio, né? O Clécio Silva. Ele que é o treinador lá, tá lá gritando, se esperneando lá para orientar os jogadores do Bragantino. O Clécio que ontem saiu derrotado no jogo. E aí, no segundo tempo, teve um toró danado de chuva ontem. A torcida não arredou o pé, ficou lá assistindo o jogo e assistiu um belo golaço, de primeira mesmo, do Jales, no bico da grande área. Ele fez uma cobrança magistral e fez um golaço. E o segundo gol do Corinthians foi um gol mandrake, né? Um chamado mandrake. O Luiz, ele cavou uma falta dentro da grande área. Ao meu ponto de vista, e muitos que estavam lá, não foi. Mas ele sofreu essa falta. E o Jales, de pênalti, sacramentou a vitória de virada do Corinthians por 2-1. O outro jogo foi lá no Vicentão. Esse jogo foi no Artuzão, né? E o outro jogo foi no Vicentão, que eu acompanhei. Que foi o jogo do Grêmio. O Grêmio venceu o Brasil de Pindoba por 3-0. Esse só viu os momentos finais do jogo. E vi aí que o Grêmio que foi campeão do torneio do Dia do Trabalhador aqui de Capim, e fez aí um belo jogo, 3-0 contra o Brasil de Pindoba. E aí eu vou trazer para vocês os jogos da 12ª rodada do campeonato. E eu quero ressaltar um abraço todo especial aí do meu amigo Manito, né, que também organiza, sabe de tudo do campeonato, e o pré-candidato a vereador Vicente, né? Que ele, até eu conversando com o Manito, nós vamos trazê-lo aqui para dar uma entrevista. E aí ele falou comigo: Cristiano, bora sim, ó, nós vamos falar sobre o campeonato, mas vamos falar quando virar, né? Que é o fim da primeira etapa, da primeira fase, que é a fase de classificação, vai ser agora nesse final de semana. E eu quero ir quando terminar e como começar as quartas de finais, para o pessoal ficar sabendo aí como ficou a fase de classificação, os artilheiros, enfim. E vai trazer todo o resumo da primeira fase do Campeonato Capinense de Futebol. O Flamengo foi que desistiu, né? Algumas rodadas do Flamengo desistiu do campeonato, na nona, né? Para falar a verdade, na nona rodada o Flamengo desistiu, e todos os jogos que o Flamengo jogar, ele vai ser por W.O. E o Botafogo venceu por 1-0. no Vicentão, mas não foi no Vicentão, como acabei de falar, o jogo foi W.O. O Alecrim venceu no Artuzão o Botafogo no sábado, por 5-2. No Cardozão, o São Paulo fez 1-0 na seleção de Capim. Como falei para vocês, o Brasil de Pindoba perdeu no Vicentão para o Grêmio por 3-0. No Cardozão, Palmeiras 5-0 no Juventude. 5-0, o Juventude não viu nem a cor da bola. E como falei para vocês, o Brasil, o Red Bull Bragantino, perdeu para o Corinthians de virada por 2-1. Então tá aí, esse jogo foi os jogos desse final de semana do Campeonato Capinense de Futebol. E na classificação geral tá assim: primeiro é o Alecrim com 21, o segundo é o Palmeiras com 18, terceiro é o Corinthians com 17, o quarto é o Botafogo de Canabrava com 14, o quinto é o Red Bull Bragantino com 13, o sexto é a Portuguesa com 11, o sétimo é o Juventude com 6. Esse é o grupo A. No grupo B tem o primeiro é o São Paulo com 23 pontos, o Grêmio assumiu a segunda colocação com 16 pontos. E o Grêmio joga muita bola. A equipe do Grêmio é boa, muito boa. E o terceiro, o Brasil de Pindoba com 13. O quarto é o Botafogo com 13. O quinto é o Capim com 10. O sexto é o Flamengo. E já eliminado, desistiu do campeonato. O Flamengo está fora da competição. 0 pontos. Está aí o Flamengo. Esse é o Campeonato Capinense de Futebol. Trago o Campeonato Capinense de Futebol porque é cultura nossa, né? Informação nossa. E nós temos que trazer para vocês, e o futebol também é pauta aqui na nossa programação da Capim FM, num programa Capim Sem Censura. E eu quero mandar, claro, como eu falei, um abraço todo especial para todos que fazem o campeonato capinense, que é muito difícil fazer campeonato amador. A gente sabe que é muito difícil. Vez por outra eu acompanho muito a questão do futebol. E eu sei o quanto um campeonato desse tamanho, com várias equipes, né? Eu contei aqui 6 num grupo, 7 do outro, 15 equipes, né? 15 equipes. Então certeza que é trabalhoso demais contar com as equipes, com os jogadores. Eles fazem justamente nesse período, que é um período que tem a anti-safra, né? A safra acaba e muitos atletas eles podem jogar, porque durante o tempo que eles estão na moagem não pode, porque tem seus trabalhos seculares, e acontece daí de estar jogando, né? A bolinha é bom, final de semana sempre aquela bolinha é muito boa, e tá aí esse campeonato que é interessantíssimo. Eu disse 15 equipes, mas não é, são 3 equipes, né, para falar a verdade, que tem um total de 76 jogos. Já aconteceu aí de ter 159 gols no total, que tem uma média de 2,5 por jogo. Já foram distribuídos 297 cartões, olha aí, quase 5 por jogo. O artilheiro do Campeonato Capinense é o Giovani do Alecrim com 9 gols. Primeiro é o Giovani do Alecrim com 9 gols feitos. O segundo é o Leonardo Correia com 8. O terceiro é o Nides, o Denis, com 7 gols. O quarto é o Leanderson com 6 gols, os dois são do São Paulo. E fechando o top 5, o Richarlison Santos, que ele tem 6 gols. Cartão amarelo, quem mais levou foi o Joeverton, com 5 amarelos. O segundo da Portuguesa é o José com 4, o terceiro é o Joanderson do Bragantino com 4 cartões amarelos. Vermelho, quem mais levou foi o Joanderson, que está em primeiro com 2 vermelhos, o mais indisciplinado, vamos dizer assim. O segundo também é o Felipe, também tem 2. Um, para falar, o Felipe ontem levou um cartão vermelho, uma falta violentíssima na intermediária da defesa. E o mais indisciplinado, o terceiro mais indisciplinado é o Breno do Capim. E como eu vinha falando, é muito difícil fazer futebol amador. Como falei, né, tem um número expressivo de times, tem 13 equipes. E para reunir jogadores, às vezes tem campeonato de outros cidades rolando, não dá para trazer jogador, que às vezes sempre tem, né? Não vai fazer um campeonato só da galera aqui da cidade, que às vezes tem alguma outra contratação, vamos dizer assim. E é muito difícil fazer campeonato amador. É o meu primeiro ano aqui em Capim, então não tenho tanto parâmetro, mas eu estou começando a acompanhar os campeonatos aqui da cidade. Então eu vi que é muito, muito, mas muito bem organizado. Os padrões, a comissão que sempre está nos jogos para trazer as informações, quem levou cartão, quem não levou. Então, para toda essa equipe, a equipe que faz o Campeonato Capiense de Futebol, quero mandar uns parabéns e um abraço todo especial aqui da nossa bancada Capim Sem Censura, né? E é muito, muito difícil fazer campeonato amador. Passado o recado, nós vamos agora passar para as notícias. Vamos para as notícias também do futebol, porque, como sabemos muito bem, o Campeonato Brasileiro, mas o pessoal está dizendo, mudou de pauta, agora é de informativo, foi para esporte, esporte também é informação, né? O Campeonato Brasileiro de Futebol está parado, pelo menos a Série A está parada essas últimas rodadas. Pelo que aconteceu das tragédias, muitos estavam aí pensando em ajudar, pensam, né, para falar a verdade, em ajudar as famílias. Muitos jogos, treinos estão acontecendo e tá aí, o Campeonato Brasileiro foi parado. Não tivemos rodado nesse final de semana do Campeonato Brasileiro. Tivemos algumas disputas pela Série B, Série C, Série D, e que, assim, eu, na minha opinião, eu acho muito injusto fazer isso, porque os campeonatos, eles têm que ou pararem de uma vez ou não, né, entendeu? Ou tem que parar de uma vez ou não, acho que tem que parar, porque se para a Série A, beleza, aí vai ajudar o Grêmio Internacional e Juventude, mas só que na Série B tem as equipes que também são do Sul e é pior ainda, porque as equipes de Série B, Série D, Série A, B, C, D, elas são menos desfavorecidas com relação ao dinheiro, a dinheiro, do que as equipes de Série A. A Série A disputa a Libertadores, disputa o próprio campeonato, sabendo muito bem que o campeonato da Série A, ele é muito mais inchado. Eu acho que por isso que o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, ele preferiu não mexer no campeonato de Série B, Série C e Série D, porque tem como adequar o calendário e remanejar alguns jogos das equipes do Rio Grande do Sul. Mas eu sou de acordo que se parou o campeonato, que parem todos. Mas não é assim, não aconteceu como eu acabei de falar. O Campeonato Brasileiro da Série A, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. O que aconteceu também foi no final de semana que o Corinthians, ele passou, vamos dizer assim, o Cássio preferiu sair do Corinthians. O Corinthians agora não conta mais com o Cássio e o bem provável que ele vá para o Cruzeiro. Está quase assinado, ainda não bateu o martelo, mas ele bem provável que vá para o Cruzeiro. Outra coisa que aconteceu no final de semana esportivo, antes de nós irmos para o primeiro bloco de intervalo, é que o Gabigol, né, foi pegado no final de semana aí com a camisa do Corinthians. Será que o Gabigol... Assim, o Gabigol há muito tempo ele não quer mais jogar no Flamengo, né? E aí ele admitiu, ontem ele admitiu, disse, não, eu estive sim, eu estive com a camisa do Corinthians, eu tô falando aqui de coração, realmente aconteceu... Mas assim, ele abriu o jogo, mais ou menos, mas o Gabigol foi pego aí nesse final de semana com a camisa do Corinthians. Ele, assim, ele cavou, vamos dizer que ele cavou a sua ida, ou a sua saída do Flamengo. Dividiu a opinião do flamenguista, porque muito flamenguista gosta do Gabigol, porque o Gabigol realmente, ele deu alguns títulos para o Flamengo. Aquele título, por exemplo, contra o River, agora, recentemente, acho que foi 2019, quando o Jorge Jesus estava ainda no Flamengo, aquele ali jogou uma bola redonda, o Gabigol. Então, por isso que às vezes tem uma certa rusga aí, porque o Gabigol, ele vestiu a camisa do Flamengo e ele era camisa 10 do Flamengo e agora não é mais. Mas, meu amigo, pegou muito ruim, teve a punição por parte da própria diretoria, foi tirada a camisa 10 do Gabigol e além disso tudo, ele agora vai vestir a 99 e muita gente, vamos dizer assim, muita gente flamenguista achou um pouco ruim, porque o Gabigol, ele vestiu a camisa do Corinthians. Então muita coisa aconteceu nesse final de semana, mais com relação à notícia, futebol mesmo, não teve, viu? É, vamos para o primeiro bloco de intervalo. No próximo bloco, minha gente, nós vamos trazer sim, agora sim, informações sobre o que aconteceu no Vale do Mamanguape. Vamos trazer uma parte também de notícias por parte de policial. Teve algumas coisas que aconteceram também na parte policial, política. Ou seja, nós vamos trazer todos os pormenores do que aconteceu desse final de semana, que não foi tão carregado assim, graças a Deus, mas tivemos algumas informações, certo? Vamos trazer, por exemplo, que a SUDEM e a CAGEPA agora sim realizam mais uma etapa da Operação Praia Limpa contra os despejos de esgoto em João Pessoa. Vamos ver quando é que vai estar disponível para muito banhista tomar banho. Vamos para o intervalo. No próximo bloco nós vamos trazer essas informações e muita coisa boa do nosso Capim Sem Censura. Bora lá! Olá, hoje 20 de maio, dia do Comissário de Menores. Vamos aos aniversariantes. Em 1957, nascia Lucélia Santos, atriz e cineasta brasileira. Em 1967, nascia o padre Marcelo Rossi, padre católico brasileiro. Em 1980, Cauã Raymond, ator brasileiro. Vamos aos fatos históricos. Em 1902, o exército americano deixou Cuba depois de 13 anos de ocupação. O governo republicano assumiu o poder no país. Em 1939, o serviço de postagem aérea sobre o Atlântico foi iniciado pela empresa aérea Pan-Americana. Em 1991, uma lei permitiu que os cidadãos da União Soviética viajassem ao exterior. Em 1996, o Iraque aceitou um rígido plano da ONU que previa a venda e exportações limitadas de petróleo. Agenda do rádio, a sua agenda do dia. Imparcial, moderno, confiável, eficaz em tempo preciso, verdade absoluta, informação precisa. Tudo isso em um jornal que fala a linguagem do povo. Capim Sem Censura. Estamos apresentando Capim Sem Censura com Marcos Gonçalves. O Capim Sem Censura volta já. Aguardem. Apoio Cultural. Se vai construir ou reformar, não perca tempo nem dinheiro, vem direto pra cá. Aqui tem variedade, qualidade e promoção. Vem pro Atacadão Casa e Construção. Grande reinauguração do Atacadão Casa e Construção. Uma loja nova, ampla e muito mais linda. Mas o que importa são centenas de ofertas nunca vistas na região. Preços com descontos de até 70%. Veja só, Festival de Piso e Louça. Revestimento Itaúnas Branco, 32,5 por 65,5 C. Elizabeth, só R$22,99 à vista. Argamassa AC1, Argatec, só R$8,79 à vista. Supercal Hidracor, só R$9,90 à vista. Lâmpada de LED Empalux ou Kian, 7 a 10 watts, só R$2,99 à vista. Garrafa térmica 1 litro Invicta, só R$16,99. E ainda tem feirão de plásticos com desconto de até 40%. Lustres com desconto de 70%. É preço baixo de reinauguração, só no Atacadão Casa e Construção da cidade de Capim. WhatsApp 99145-7812. Tudo que você precisa, do piso à decoração, tem no Atacadão Casa e Construção. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho. O Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Capim FM 107,9, a voz da princesa. Educação de qualidade é algo sério e deve ser escolhida com muito cuidado. E por isso, agora o Vale do Mamanguape conta com o melhor da educação EAD, o Aiden Mamanguape, onde você pode fazer o seu curso universitário de uma forma segura, com um preço acessível e uma qualidade que nenhuma outra possui. Vem ser o Aiden. Mais informações, 99420-6957. Aiden Mamanguape, no centro da cidade, em frente a Walter Cabeleireiro. Final de ano chegando e o Comercial Chaves tem pra você tudo para a sua obra. Venha conferir as grandes promoções. Construir ou reformar, confira primeiro os nossos preços. Lâmpada Toshiba, apenas R$ 5,99, de 9 volts. Cano de água 25 milímetros, R$ 21. Cerâmica Elizabeth, R$ 29,99. Tinta acrílica externa, apenas R$ 89,99. Esmalte sintético R$ 22,99 da Mega O. Telhas fibrocimento 2,54 por 50, apenas R$ 27,99. Carro de mão metalosa, bacia rasa R$ 199,99. Caixa d'água Forte Leve, 1000 litros, apenas R$ 379. Informações pelo nosso WhatsApp 99415-5959. Localizado na Rua Luiz Vieira 52, no centro da cidade de Capim. Não sei mais o que fazer, a minha net outra vez caiu. Acorda, Pedrinho, contrata a ND, mais velocidade, muito mais internet no celular, o PC e também na TV. Deixa a ND conectar você e pra contratar, cê pode vir, mas vem agora, não enrola, na hora nós vamos instalar. Já sei sim o que fazer, a minha net vai ser ND. ND Telecom, a nossa internet. WhatsApp 83991651621. A Madeireira e Companhia chegou trazendo tudo do básico ao acabamento para a sua obra. Aqui você vai encontrar cerâmicas, telhas brasilite, tubos em geral, material elétricos, portas, janelas, tábuas, ripas, caibros, linhas e diversos tipos de madeiras. Dividimos em até 12 vezes os cartões. Só a Madeireira e Companhia tem os melhores preços e a maior qualidade. Venha fazer seu orçamento. Fone 99185-7501. Estamos localizados na Avenida São Sebastião, em frente à antiga Cabana do Beto. Se você quer variedades em produtos de limpeza, fale com Ninho Desinfetantes. Isso mesmo. Ligue agora 99301-8266. São produtos de limpeza a partir de 1,50, de 2 litros. Água sanitária 1,50. Sabão líquido 5 litros R$ 20. Detergente de 5 litros R$ 15. Amaciante 5 litros R$ 10. Limpa alumínio 5 litros R$ 12. Ligue agora para Ninho Desinfetantes e aproveite as ofertas. 99301-8266. Ninho Desinfetantes, produtos e qualidade de limpeza para você, cliente amigo. Eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Alô Capim, Olho d'Água e toda a região. Sua moto quebrou ou bateu o motor? Não se preocupe. A Oficina Santa Vitória fica localizada na cidade de Capim, em frente ao ginásio de esportes. Tem de tudo para sua moto. Venha conferir nossos produtos, serviços e promoções. E todos os tipos de acessórios. Temos pneus, tração, bateria, LED, alarme para sua segurança. E tudo já está instalado. Também temos troca de óleo inteligente, limpeza de bicos, serviços em geral para melhor lhe servir. É isso mesmo que você ouviu. Venha conferir nossos serviços de qualidade, com eficiência e garantia. Contamos também com Wi-Fi totalmente grátis para os nossos clientes. Ligue 99121-3421. Oficina Santa Vitória. Organização Tony, Solteiro e Família. Tem nome, tem tradição. Rogério Ferraz para sua construção. Tem nome, tem tradição. Rogério Ferraz para sua construção. Materiais elétricos, hidráulicos também. preço baixo e bom atendimento. Vem que a gente tem. Tem nome, tem tradição. Rogério Ferraz para sua construção. Tem nome, tem tradição. Rogério Ferraz para sua construção. Pagando à vista, o desconto é na hora. Pra economizar, simbora. Pagando à vista, o desconto é na hora. Pra economizar, simbora. Pra economizar, não perca tempo não. Aqui tem tudo pra sua construção. Tem nome, tem tradição. Rogério Ferraz para sua construção. Rogério Ferragens, tudo para a sua construção. Em Capim e em Mamanguape. Fone 93820411 ou 3622-1013. Eu só compro na Rede Paraíba. Tem oferta e preço baixo. Essa é a mais querida. Vem pra Rede Paraíba. Rede Paraíba, conforto e qualidade, tudo em só um lugar. Rede Paraíba, oferta todo dia, um lugar de comprar. Rede Paraíba, melhores promoções você vai encontrar. Rede Paraíba, nosso grande dia de vou economizar. Essa daqui é nossa, a maior da Paraíba. Imparcial, moderno, confiável, eficaz em tempo preciso, verdade absoluta, informação precisa. Tudo isso em um jornal que fala a linguagem do povo. Capim Sem Censura. A sua fonte de notícias está de volta. Capim Sem Censura, na 107,9. Treze horas, 8 minutos, começando mais um bloco aí. Agora vamos com um bloco de notícias no seu programa Capim Sem Censura, pela sua Capim FM, a 107,9, a voz da princesa. Quero mandar um abraço todo especial. Falou, né, do nosso querido Ninho, Ninho Desinfetantes. Então quero mandar um abraço para ele também. Ninho Desinfetantes, abraço demais. Ele apareceu na loja hoje pela parte da manhã. E ele que dá os produtos de limpeza aqui, no caso, ele que é o nosso patrocinador também, ele que traz para nós, né? E aí eu quero mandar um abraço todo especial para ele. Meu amigo Bel do restaurante, ele que faz essa comida gostosa, né? Tem o seu restaurante com uma comida caseira, de mãe mesmo, e quero mandar um abraço especial para ele, que é um cara sensacional, Bel, do restaurante, churrascaria e pizzaria do Bel. A nossa loja, né, Glass Story, que está com uma promoção aí todos os dias, chegou novidade, e dizendo a você que temos um sorteio, né, sorteio até dia 31 de maio, sorteio de um ano da nossa loja Glass Store, que fica ali na rua São Sebastião, número 81, de lado da churrascaria do nosso querido Bel, e em frente ao Banco Bradesco. Como disse a vocês, né, tá tendo um sorteio aí. Assim que comprou, já ganha o cupom para concorrer aí uma sanduicheira, uma caixa de som top e também um kit Stanley, com a caneca, com o copo e também com uma garrafa Stanley. Não tem esse negócio não. Comprou, ganhou o cupom e você vai concorrer no dia 31, que nós estamos preparando aí um dia especial, dia 31, um dia especial para os nossos queridos clientes e ouvintes, claro, né, que também da Capim FM. Quero mandar um abraço especial, claro, para minha esposa, a Andresa. E muita gente, hoje vi Dona Hilda Lucas. Outra pessoa que eu quero mandar um abraço todo especial também, para uma pessoa que, independente, esqueça esse lado político dele, mas eu quero falar da pessoa, César Lucas. César, um abraço para você, para toda a sua família. Que Deus continue abençoando você, meu irmão, porque você é gente boa de verdade, viu? Primeira sem segunda. E eu falo isso aí independente de serviço prefeito, isso aí esqueça. Estou falando da pessoa César Lucas, que é uma pessoa primeira, de verdade. E agora vamos girar notícia aqui, o que aconteceu nesse final de semana na Paraíba. Hoje mesmo, o padre Egídio, né? Você sabe muito bem que o padre Egídio, que era o padre lá do Padre Zé, que é um hospital filantrópico, e ele aproveitou essa questão de sempre receber doações de todo jeito, né? Mas principalmente em dinheiro, para lavar o dinheiro lá do Padre Zé. E o que que aconteceu? Ele foi preso, né? Com patrimônio estourado, né? Vamos dizer assim, um patrimônio incrível. Padre Zé, que era uma fonte dele, Padre Egídio, de lavar dinheiro, de pegar um pouquinho do dinheiro para ele. E vocês sabem muito bem que o noticiário anuncia sempre o que aconteceu com o Padre Egídio. Ele foi preso. Hoje ele está respondendo em liberdade, né? Porque ele tem problemas de saúde, enfim. Mas o Padre Egídio não participa de audiência de instrução, no caso, o Padre Zé. E aí eu vou lhe explicar o porquê. A defesa do Padre Egídio apresentou um atestado médico durante a primeira audiência de instrução nesta segunda-feira. O Fórum Criminal em João Pessoa, desta forma, o Padre Egídio não participa da audiência, onde justamente com os seus ex-diretores, com as ex-diretoras do Padre Zé, Janine Dantas Miranda e Silva, e a Amanda Duarte da Silva Dantas, que era a tesoureira. Eles são investigados por suspeito de envolvimento em esquema de desvio de recursos e fraudes do Hospital Padre Zé. A informação foi divulgada no nosso programa agora. De acordo com as informações obtidas, o Padre Egídio Carvalho participaria de forma online da audiência, mas o pedido da defesa foi acatado e Padre Egídio dispensado da audiência, como nós estamos trazendo agora. Ele tem enfrentado problemas de saúde nos últimos meses. Já ex-diretoras e ex-auxiliares do padre, a Janine e a Amanda, devem participar presencialmente. Atualmente, dois dos três acusados cumprem prisão domiciliar. Apenas a Janine se encontra em regime fechado, mas a Amanda não está. Então está aí. Primeira audiência, que era a audiência de instrução, o Padre Egídio não participa da primeira audiência. Apenas as outras duas, que é a Amanda e a Janine. E para completar, né, essa informação, eu não sabia, por mais que eu procuro muita informação, mas a Janine é a única que está em regime fechado. A Amanda e o Padre Egídio cumprem prisão domiciliar. É até meio assim falar que ele é padre, né? Uma pessoa dessa não pode de jeito nenhum ser chamado de padre, porque é uma pessoa que rouba o que ele roubou de uma instituição tão importante, tão significativa para a nossa Paraíba, que é o Padre Zé. Não tenho o que dizer dele. São palavras quase que impronunciáveis aqui, para falar a verdade. Porque, assim, é o cara que roubou muito dinheiro que poderia ser para as pessoas mais carentes, que vez por outra, todo dia recebe gente lá no Padre Zé. Todo dia recebe gente lá no Padre Zé para a cura. E o quanto do dinheiro que ele desviou não poderia ser para essas pessoas que precisam do hospital? O quanto de estrutura não seria melhor o Padre Zé se ele injetasse aquele dinheiro no Hospital Padre Zé? Então, olha o que ele fez, né? Então, esse cara não pode ser chamado de padre de jeito nenhum. Não pode ser chamado de uma pessoa de Deus, para falar a verdade. Julguem quem julgar, fale o que falar. Quem quiser defender ele também pode defender. Tá aí, 991-24-9520, 9310-3224. Quem quiser defender o padre Egídio, que defenda, tá aqui. Pode falar, ficar à vontade, os microfones estão abertos. Mas eu, no meu ponto de vista, não posso ser chamado, mas esse cara não pode ser chamado de padre, Egídio Carvalho. A gente fala porque a matéria é o padre Egídio. Mas esse cara deveria ser expulso da sociedade paraibana. Expulso. Tá, era para estar sendo preso aí em um calabouço. Quantas pessoas não morreram porque o padre Zé não tem uma estrutura melhor porque ele desviou esse dinheiro? O quanto de pessoas poderiam ser salvas se ele não desviasse esse dinheiro? Tivesse uma estrutura maior, melhor? Minha gente, cachorro, a manutenção do cachorro dele, o cachorro valia R$5.000. 5! Fora as outras coisas que eu não quero falar aqui, do que ele tinha de luxo na propriedade dele. E foi dinheiro desviado. Aí eu repito mais uma vez, o quanto não ajudaria as pessoas se ele não desviasse. Ah, Cristiano, mas ele está sendo acusado. Está bom. É acusado porque as matérias, né? A gente não pode ficar falando de forma direta porque ele ainda é acusado, né? Mas, por exemplo, ele está aqui alegando doença para não ir para uma audiência. Quem ele pensa que é? Ah, ele está doente. Minha gente, é fazer a pessoa que está vendo uma matéria dessa de besta. Mas a gente sabe muito bem. E, assim, se ele estiver doente, sei lá, é como se estivesse pagando uma consequência do que ele fez. Claro que, mais uma vez, eu não quero estar aqui julgando nem jogando pedras. Mas as matérias mostram o próprio, se onde a fumaça fogo, e esse fogo pegou uma labareda tão grande que é o ponto dele ser preso. E agora, depois que preso, apareceu inúmeras doenças do padre. Apareceu inúmeras doenças do padre. Paciência. É chamar uma pessoa que está vendo um negócio desse de besta. E repito mais uma vez. O quanto esse dinheiro não era suficiente para salvar muita gente. Porque se não houvesse esse desvio desse dinheiro, desse hospital filantrópico, ajudaria muita gente porque iria melhorar a estrutura do hospital. Se o padre Zé é um hospital bom, seria melhor se não tivesse esses desvios. É o meu pensamento, é o meu ponto de vista. E como diz, tá aqui, 991-249520, 93103224, exponham aí as suas opiniões também sobre esse caso. Outro caso também que repercutiu nesse final de semana, claro que as águas do Rio Grande do Sul, do Rio Guaíba e dos outros rios estão diminuindo, ainda é precária a situação do Rio Grande do Sul, mas começou a bagunçar, né? Começaram a bagunçar com as coisas. Começaram a bagunçar. Como, por exemplo, PRF prende motorista com 52 quilos de cocaína em um caminhão com doações para o Rio Grande do Sul. É brincadeira? A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina apreenderam, na manhã deste sábado, 53 quilos de droga escondidas em uma carreta com doações para o Rio Grande do Sul. O veículo com placa de Cascavel levaria cerca de 20 toneladas de donativos arrecadados pela Defesa Civil no Paraná. A carreta tinha credencial de ajuda humanitária e um adesivo com dizeres ROS Rio Grande do Sul. Após um trabalho de inteligência, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Estadual de Santa Catarina interceptaram o veículo em uma rodovia estadual no município de São Domingos, em Santa Catarina. A droga escondida dentro do estepe e foi necessário utilizar ferramentas para abrir o pneu. 52 quilos de cocaína e 1 quilo de crack foram localizados divididos em tabletes. O motorista, de 39 anos, confessou que foi contratado para entregar o estepe com drogas dentro em um posto de combustíveis antes de chegar ao destino final com doações e foi preso. Ele deverá responder por tráfico de droga. Segundo a PRF, a carga será transferida para outro veículo e os donativos serão levados para as vítimas das cheias do Rio Grande do Sul. brincadeira, né? Os caras estão a ver brecha em tudo. Ver brecha em tudo. Como é que pode? O pessoal sofrendo, como está sofrendo no Rio Grande do Sul. As chuvas voltaram a cair nesse final de semana. E complica, né? Porque são donativos que vai para pessoas carentes, mas os maleta, eles aproveitam essa necessidade para pegar um estepe, pneu, encher de cocaína dentro do estepe, encher e colocar lá. Eu acho que o último lugar que poderia imaginar que teria droga seria no caminhão de doação. O último lugar. E aí os caras colocam dentro de um estepe. Parecendo aí é que não iriam olhar. Não iriam investigar caminhão. E aí o pessoal pergunta, até um dia desse, eu sou assim. Eu digo, porque eu fui a primeira pessoa a tacar pedra quando a NTT, que é a Agência Nacional de Trânsito Nacional, eles, a Agência Nacional de Trânsito Terrestre, estavam fazendo blitz nesses caminhões. Eu fui o primeiro a bater. Porém, o pessoal que estava fazendo essas blitz estavam cobrando nota fiscal dos alimentos. Isso foi constatado, ele é mostrando em matéria. Só que aí os caras bagunçam. O pessoal bagunça, porque poderia muito bem não ir por esse caminho. A polícia não teria que investigar os caminhões direto. E por que investiga? Porque pega pessoas que... beleza, o carro estava legal. Iria passar, iria levar essas 20 mil toneladas de alimento para as pessoas carentes. Beleza, ia, mas aproveitam, vamos dizer assim, para fazer o que fez agora esse motorista. Ser comprado para levar droga para o Rio Grande do Sul, junto com os donativos. Então, assim, é de uma capacidade intelectual absurda que o pessoal tem para fazer M, né? Para fazer besteira. Tem uma capacidade do mal, meu amigo. Tem uma capacidade incrível. Agora, pergunta se esses traficantes ajudaram lá no Rio Grande do Sul. Pergunta. Se ajudaram, bem, mas é muito difícil. Eles preferem fazer isso aí, ó. Colocar drogas nesses caminhões para prejudicarem a ida e a vinda de donativos para lá. Porque prejudica, porque quando o caminhão vai de uma forma legal e direta, muita gente ganha com aquilo. Porque é um tempo curto que tem... para não passar fome, né? Se, vamos dizer assim, pega do Paraná para o Rio Grande do Sul, leva uma hora, vai levar duas, porque todos os policiais da Polícia Rodoviária de Inteligência vai começar a fazer o quê? Vai começar a parar e vai vistoriar o caminhão inteiro. Então, era para levar uma hora esse alimento, vai demorar um pouquinho, mas quando passasse uma hora, duas horas... de fome o pessoal do Rio Grande do Sul, porque acontece esse tipo de coisa na cultura brasileira, de sempre achar um jeitinho para fazer besteira, né? De querer fazer o mal, de querer facilidade. Então, assim, é complicado o ser humano, e continua sendo complicado, né? E continua sendo complicado levar a sério o ser humano nesse caso, né? Em entrevista, o governador gaúcho afirma que bairros e trechos inteiros de cidade terão de ser reconstruídos em outras localidades, defende debate para adiar as eleições municipais. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, admite que levará alguns meses para que a vida da população no estado volte a algo perto do normal, e diz que bairros e trechos inteiros de cidades terão que ser reconstruídos em outras localidades. Ele reconhece que o sistema anti-enchente de Porto Alegre falhou, mas diz que não foi possível saber se foi por falta de manutenção ou por não ter sido projetado para inundação tão intensa que aconteceu por lá. Eduardo Leite também afirma que não pode postergar muito o debate sobre um possível adiamento das eleições para as prefeituras gaúchas e alivia que trocas de governo municipais podem atrapalhar o processo de reconstrução, segundo o chefe executivo gaúcho. O próprio debate eleitoral dificultaria a recuperação. Então tá aí, tem uma entrevista, né? Claro, que tem a questão da recuperação, e eu meio que também eu concordo com ele, né? Porque muitas das coisas que acontecem lá, por exemplo, quanto tempo falta para a onça beber água, como o Marcos fala? Falta pouco tempo. Falta em torno de 100 dias, 150 dias. 150 dias em torno de 3 meses, né? Então vamos lá, vamos fazer as contas. Junho, julho, agosto, setembro. Outubro já é as eleições, que é dia 6. Então tem 4 meses para reconstruir. E realmente em 4 meses não dá para reconstruir uma cidade que a gente viu muito bem pelas televisões, passando como estava o Rio Grande do Sul. A gente sabe muito bem como estava as enchentes. Teve bairros inteiros que foram inundados. E como é inundado, o pessoal perde tudo. Tem muita casa que não vai servir, porque a estrutura daquela casa já era. E o que o Eduardo Leite está falando é verdade. Ah, com relação à eleição, Cristiano, vai deixar para o ano que vem? Não sei. Realmente é um curto período de tempo para pensar nisso. Mas vamos imaginar. Uma cidade inteiramente destruída. O prefeito de agora, vamos dizer assim, ela vai reconstruir. Só que imagine só que ele está em reeleição. Ele vai, entre aspas, ter cabeça para reconstruir uma cidade? Ele vai priorizar o quê? A campanha dele ou a cidade? E como eu falei, o Brasil não é para amadores. É muito difícil uma pessoa parar a sua vida, não querer uma reeleição, abandonar uma reeleição para querer cuidar da cidade. Eu acho difícil. Eu acho difícil. É complicado. Eu acho muito difícil acontecer. Mas tá aí, o Eduardo Leite deu essas declarações e é um ponto a se pensar. Se caso for amanhã, vou até falar com o Marcos sobre a pauta de amanhã, mas a gente poderia trazer essa pauta para amanhã. Ele vai estar aqui, se Deus quiser, e trazer essa pauta. Vou guardar essa matéria, porque assim, é de um senso inteligentíssimo do Eduardo querer adiar, as eleições, para que os prefeitos tenham aí um tempo para reconstruir essas cidades que foram mais afetadas. É um ponto. Vamos trazer essa informação também amanhã, que será interessantíssimo. Olha aí, vamos trazer mais uma informação, que a polícia encontra corpos em estado de decomposição na Ilha da Restinga, em Cabedelo. Vamos para a área policial. A Polícia Militar encontrou dois corpos em estado de decomposição na manhã desta segunda-feira na Ilha da Restinga, em Cabedelo. Os corpos foram encontrados durante uma busca por uma jovem de 15 anos que desapareceu após mergulhar no mar nas proximidades do dique de Cabedelo. Em entrevista, a delegada Maria das Dores, da Polícia Civil, afirmou que os corpos são de dois homens e estavam com ferimentos provocados por armas de fogo. E ainda na segunda delegada, uma perícia será realizada no local na tarde desta segunda-feira e os corpos serão encaminhados para a Gerência Executiva de Medicina e Odontologia Legal, o conhecido GEMOL. Então está aí essa informação trazida de hoje, né, vamos dizer assim, na área policial. Tem mais. Criança morre afogada ao cair em cisterna no quintal de casa em Teixeira. Uma criança de 1 ano e 6 meses morreu afogada após cair em uma cisterna no quintal de casa. O caso aconteceu no bairro Três Postes, em Teixeira, no sertão paraibano. O caso aconteceu na tarde deste domingo 19. Valentina da Silva Félix foi encontrada desacordada pelo irmão mais velho dentro da cisterna. A família ainda acionou o serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, mas após realizarem os procedimentos de reanimação sem sucesso, os paramédicos constataram a morte da criança. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Polícia Científica IPC de Patos para passar por necrópsia. O caso será investigado pela polícia. Olha aí, tem mais, hein, tem mais. Vamos girar a notícia. Veja quais estabelecimentos foram autuados pela operação Pra Limpa da SUDEMA. A Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a SUDEMA, divulgou nesta segunda-feira, dia 20, um balanço da operação Pra Limpa, que estão fiscalizando estabelecimentos suspeitos de poluir praia na orla de João Pessoa. A fiscalização começou dia 9 de maio. E até agora, 12 estabelecimentos autuados, notificados e também embargados. A situação de cada um. Atlântico Cabo Branco, hotel em Cabo Branco. Vou citar aqui e vou colocar só os mais relevantes, entre aspas. Atlântico Cabo Branco, hotel, Bar do Cuscuz, Olho de Lula, Capitão Lula, Quiosque Tambaú, Quiosque das Frutas, isso em Cabo Branco, hein? Quiosque da Carol, Cabo Branco. Nord Hotel, Cabo Branco. Quiosque dos Atletas, Cabo Branco. Quiosque Rei do Coco, Cabo Branco. Praiô, Beach Club, que é na Praia dos Seixas. E a Peixaria do Lobo Restaurante, também na Praia dos Seixas. E aí eu trazia, e o Marcos também trouxe sexta-feira, essa questão da fiscalização. Gente, vou voltar a falar. Foram apenas três trechos de Cabedelo até a Praia dos Seixas que estavam legais para tomar banho. O resto estava tudo infectado de água de esgoto. A gente toma banho na praia e agora, pior ainda, que a gente vai tomar banho na praia com medo. Com medo de pegar uma doença pior, porque ninguém sabe qual lixo está sendo jogado pelos esgotos ao mar, querendo desviar esgoto, né? Eu acho que por bem não querer pagar o esgoto na CAGEP, só isso que a gente aí imagina. Tá achando muito caro, que o que apura, vamos dizer assim, ou que ganha, não é suficiente para pagar a CAGEP. A única informação assim, que a gente entende é só essa. Então, assim, é complicado. Mais uma vez, o brasileiro é complicado em encontrar brechas para desviar de qualquer outra coisa. É o jeitinho. Jeitinho que a gente leva, que o pessoal leva para fazer as coisas. Então, assim, é complicado. E, mais uma vez, mas é interessante é que a informação, e o melhor, né? A informação está aí e está sendo fiscalizado. Pior se não tivesse. Pior se não tivesse sendo fiscalizado. Porque seria bem pior se não tivesse fiscalizado. Está fiscalizando, está autuando, está fechando mesmo. Está fechando. Muitos estabelecimentos inimagináveis. O Nord Hotel, que é uma grande rede, e o Bar do Cuscuz, que ganha, isso é claro que essa informação ganha um pouco mais de repercussão, porque o Bar do Cuscuz e o Praiô, que é de um sócio majoritário, um dos sócios majoritários, é o grande cantor Jonathan Falcão, que tem a banda Coletivo 501, né? Seu Pereira e o Coletivo 501. Trecho da BR-230, olha que você vai para João Pessoa, vai agora, cuidado, hein? Porque o trecho da BR-230 em João Pessoa será interditado parcialmente para obras na barreira do Cabo Branco. Trecho do quilômetro 19 da BR-230 no centro de João Pessoa, Cabedelo, será parcialmente interditado a partir desta segunda-feira. A informação foi divulgada pela Polícia Federal da Paraíba. As redes sociais da corporação denotam lá. A interdição será em virtude da execução da obra de contenção da talude, da barreira do bairro Castelo Branco, em horários pré determinados até domingo, dia 26. Olha os horários, viu? Você que vai para João Pessoa de segunda a sexta, de 9 às 11, será interditado. E das 1 até as 3, será interditado. Então, você que vai nesse período, cuidado. Porque você pode pegar, você tem como pegar os trechos aí, nesse sentido, João Pessoa Cabedelo. Até, e sabemos muito bem que lá no Cristo está tendo um viaduto do Cristo, né, que também para muito. Então, se você tem o trajeto, conhece todo o trajeto, você pode ir lá pegar um trajeto diferente, né? E, provavelmente, nesse horário de 9 às 11, né? De 1 às 3, você evita esses locais, depois vai ser desbloqueado. No sábado, de 1 às 5 e no domingo, de 8 às 5. Abre aspas. A interdição parcial que ocorrerá na manhã desta segunda-feira não ocorreu por conta da operação da empresa contratada pelo DENIT. O início da obra será previsto para ocorrer no período da tarde. Então, quem foi para a parte da manhã não teve esse transtorno. Mas à tarde, que vai ser de 1 às 3 e meia, vai ocorrer a obra. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, que daqui a pouco nós vamos trazer informação também, muita informação, e também agora vamos trazer na área da política. Vamos trazer na área da política alguma. Teve aí ainda vamos trazer na área policial, vamos trazer informação de um modo geral, mas vamos trazer aí algumas informações da área política, claro, da nossa região, da Paraíba e também. De todo mundo, vão trazer informação, mas vamos para o intervalo. Depois do intervalo, nós vamos trazer muito mais informações para você. 13 horas 38 minutos, mais conhecido como 1 hora e 38 minutos. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Imparcial, moderno, confiável, eficaz em tempo preciso, verdade absoluta, informação precisa. Tudo isso em um jornal que fala a linguagem do povo. Capim Sem Censura. Estamos apresentando Capim Sem Censura com Marcos Gonçalves. O Capim Sem Censura volta já. Aguardem. Criação das rádios comunitárias. Emissoras essas que atendem suas regiões com o microfone aberto para o presidente da associação do bairro, a diretora da escola, o posto de saúde, os deputados estaduais, federais, senadores, vereadores, prefeito e vice e secretários. Um espaço democrático, aberto, sem nenhum tipo de distinção. Aqui vem o cantor famoso, o cantor do bairro, aqui vem o atleta famoso ou o atleta da cidade, as crianças da creche, os alunos da região. Rádio comunitária é feita para somar, nunca para subtrair ou dividir. A população precisa de mídia democrática, para que as minorias, o comerciante do bairro, os moradores possam utilizar das mesmas. Pagamos encargos, sim. Hoje são mais de 50 mil pessoas envolvidas em todo o Brasil. Capim FM, 107,9, a voz da princesa. Reduzir investimento deixando de anunciar é uma verdadeira armadilha rumo ao fracasso. Justamente agora, em momento de crise, que você precisa atrair clientes ao seu negócio. Anuncie, mostre que você realmente está à frente. A crise é uma bela oportunidade de você ouvir realmente as necessidades dos seus clientes. Uma campanha Capim FM. O rádio te dá notícias. O rádio te diverte. O rádio te emociona. O rádio toca você. Capim FM. Capim FM. 107,9. A voz da princesa. É estação que inspira beleza. O outono é mais um fenômeno da natureza que vem para nos agraciar. Época de transição, clima ameno e diminuição da luz solar. As folhas das árvores irão cair, pois a fotossíntese vai diminuir. O outono é fase de mudança, é a época mágica do ano. Desfrute dessa estação com pessoas que você ama e viva um ótimo outono. Uma mensagem da Capim FM, 107,9, a voz da princesa. Sabe aquela estátua dos três macaquinhos? Um com a boca tampada, precisando desabafar. Outro com as mãos sobre os olhos, não vendo saída. E o terceiro cobrindo os ouvidos, precisando ser escutado. Se é assim que você se sente, ligue para o CVV. Nossos voluntários oferecem apoio emocional gratuitamente, via telefone, chat, Skype, e-mail ou pessoalmente. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Capim FM, 107,9, a voz da princesa. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha 107,9, a voz da princesa. O mundo precisa de mais solidariedade. Não podemos ser indiferentes à realidade onde estamos inseridos. Bem perto de nós, existem pessoas que podem ganhar ânimo para enfrentar a vida com uma palavra ou um gesto da nossa parte. Seja generoso, tenha a capacidade de se colocar na pele daqueles que choram, daqueles que pranteiam por melhores condições, por terem provavelmente metade das regalias que você tem. Demonstre seu altruísmo e espalhe amor por quem precisa. Solidariedade é saber agir. Uma campanha da Capim FM, 107,9, a voz da princesa. Rapaz, olha essa mensagem aqui no celular. Estão vendendo terrenos na Lua? Ah, amigo, mas quem foi que te disse isso? Não sei, foi meu primo que tem um amigo que é corretor que me mandou. Não, gente, não. Não é nada disso. É uma notícia.